Salve, salve, meu mano. Tamo junto. Ed Rock, Racionais, MC. Eu digo aí sim. Muito obrigado pelo carinho, pelo respeito, meu mano. Tamo junto. A nossa irmandade até o fim. Assim que tem que ser. Ô, SP. Ó só, ó só. Cara, liberdade não tem preço. Atrás das grades, meu endereço é vira a vida pelo avesso. Vejo o meio e o começo. Só me basta um arremesso. Um tropeço é adereço. Pela vida é pela pressão. Merecendo lindo é estar com os meus irmãos no mundão. Firmão na missão, em liberdade, negão. Podendo ver o sol nascer de um jeito diferente. Sem alambrado, muralhas, algemas e correntes. Já foi o tempo passado, sem futuro. Chegou ao fim, agora é só adianto, meu mano. Vai por mim. Ó, nós aqui na batalha, na fé, na correria, na guerrilha, abençoado por Deus todo dia. Quem canta os mares espanta, é só confiar. Então deixa cair, demorou de cantar. Subir nos palcos da vida, de roupa preta e bombeta. Nós é zica, moleque, vida louca, muita treta que faz o chão tremer e a audiência subir. EDI, tamo aí, é nós aqui ou ali. Qualquer lugar nós encosta e faz dobrar a aposta. Pra quem julgou e não acreditou, eis a resposta. A vida no campo minado é foda, tem que ser ligeiro pra poder vencer. Correr atrás, sempre mais, jamais esquecer. Quem é você? De onde veio? Pra onde vai? Perseverança e oração nunca é demais. O craque tá aí, bota preta, tô aí. O invejoso também tá querendo te destruir. Preste atenção onde cê pisa pra não se machucar. A liberdade não tem preço e nunca terá. Cara, a liberdade não tem preço. Atrás das grades, o endereço assim que é EDI, ROCK. Vejo o meio e o começo, só me basta um arremesso. O que é adereço, assim que tem que ser, eu mereço. Cara, a liberdade não tem preço. Cê falou pra mim, oh. O que é ser numa jaula, rei do passarinho? O que é passar o carnaval sem tocar tamborim? O que é ruim, mal veneno, cê me disse assim. Muito obrigado, nas ideias tava precisando. Suas palavras revigoram minha esperança, mano. Sou seu parceiro, seu irmão, seu aliado. Do que cê precisar, pode falar. Nós é lado a lado, no tempo dos escravos, em meio à ditadura. No tempo da favela, no piso da cela escura. A essa altura do torneio, cê é finalista. Tenho orgulho por você, não está mais na lista. O palco é nossa pista, que solta até faísca. Só sobe quem arrisca, mil e um negros à vista. Capa, revista, um tapa e uma entrevista. São vários kamikaze, várias rádios, vários jornalistas. Para a liberdade não tem preço. Só traz as caras e o endereço. Vira a vida pelo avesso. Vejo o meio e o começo. Só me passa um arremesso. Meu preço é adereço. Pela vida, pela preço, eu mereço. Cara, a liberdade não tem preço. Só endereço, a vida pelo avesso. Vejo o meio e o começo. Só me passa um arremesso. Um tropeço é adereço. É pela vida, pelo avesso, eu mereço.